andrecdesmoral.com.br. É mais uma que vai bater no seu paredão. Repertório do Dodô Pressão. Hoje a noite é dela, sequência de rama. Olha as inimigas, tudo calada. Vai jogando a bunda, essa menina é debochada. Fogo na inveja, no grave ela dispara. Hoje a noite é dela, sequência de rama. Olha as inimigas, tudo calada. Vai jogando a bunda, essa menina é debochada. Fogo na inveja, no grave ela dispara. Joga assim, mulher, joga que eu quero ver, vai! Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, joga aí. Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, vai! Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, joga aí. Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, vai! Pra bater no paredão, é pra brocar no paredão. É o trato da pregadeira, segura que é madeira. Vem com nós. Hoje a noite é dela, sequência de raba. Olha as inimigas, tudo calada. Vai jogando a bunda, essa menina é debochada. Fogo na inveja, no grave ela dispara. Hoje a noite é dela, sequência de raba. Olha as inimigas, tudo calada. Tá jogando a bunda, essa menina é debochada. Fogo na inveja, no grave ela dispara. Vou jogar minha bunda daquele modelo. Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, joga aí. Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, vai. Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, joga aí. Joga a bunda daquele modelo, debochada mesmo, vai mamãe, vai. Alô, Emanuel CD, tamo junto, hein? Moral CD. Alô, DJ Thiago Mix, é nóis. DJ Uga Uga. Daquele jeito, papai, vai balançando, vem. Vem balançando, vem. Alô, DJ Jó, DJ Tony. É o DJ Vasco, o moral de Ibicoara.